estabilizado no localizador, o Bono 260. 260, complete aproximação, torre 18612. 18612, Bono 260. Eco Michael Romeo, mantenha o 070, proa de Mari para ingressar na chegada Mari, que é o mesmo nome da chegada, e reporte para a ideia da descida. Eco 728 da Abjet, reporte estabilizado. Porta da 728. Alô, Salvador, Bono 260, Lipron, né? Alô, Bono 260. Alfa, reportará, Juliante, no 260. Próximo a Juliette no 260. Estabilizado o campo à vista, 728. 728, complete, aproximação, torre 186. 18-6, boa. Bom dia, Chané 6250. 160, descendo 150, com a informação aqui. 6250, esse é o nível 080, chegada Mari, projetado. 80, a chegada Mari, Bonitap, 6250, Chané. Obrigado. Salvador, Eco Michael Romeu, final de descida. Eco Michael Romeu, 3 mil pés, desça aí, mantenha 3 mil pés, 1017. Descendo para 3 mil, 1007, Eco Michael Romeu. De profissão, 875728. Papo Juliette, posição 95728. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, confirme, Ondina? Negativo, senhor. A intenção é afastar até o limite de 5 milhas, mar adentro aqui, no través do farol de Itapuã. Escuta o comandante, Guardião 07. Autorizado. Controle, copiou o Guardião 07? Copiei, Guardião 07. Escuta permanente. Escuta permanente. Quanto está o 50 para o Xanero? Confirma o controle. Xanero 6250, pode descer para o 70? Pode descer por 70, o 6250. O motivo é um traço que está do seu lado aí, ó. Direita, posição 2 horas, 7 milhas. Aeronave está passando 060 e descida para 3 mil pés. Ok, para o 70, está com o traço por 50, Xanero 6250. Desça então, Xanero 6250, inicialmente para o 070. 070, mas 2524 na escuta do controle, Salvador. Sim, mas chegou um pouco cortado. Eu ia só confirmar o procedimento em uso. Conforme a TIS 2524, ILS X-Ray para a pista 10. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf. O ajuste em Salvador no 017. Informe a velocidade indicada. Está mantendo 170. Confirme a velocidade indicada 170. 165, é indicado. O Fosseiro 2524, então confirmando 165 a velocidade indicada. Foi o Eco Mike Romeu que reportou. Eco Mike Romeu, sob vetor para o sequenciamento, você vai curvar à esquerda, proa 010, proa 10, o limite 15 milhas após duna. 010, 15 milhas após duna. Eco Mike Romeu, por duna. Você era 2524, o controle Salvador, o chão. É, o controle 24 vai chamar o controle Salvador. O 02524, controle Salvador, copia? Copia. Está na escuta, o controle 24. 2524, prossiga para 4 mil pés, a chegada Bonf. O ajuste em Salvador no 017-1017, reporte, informe a velocidade indicada. É 250 indicado para 4 mil, chegada Bonf. Copiado, o 02524. Inicie redução para 229, 220. Aqui para 220, o controle 24. O Xanero 6250 está sendo prazo pela sua vida. Copiado, 6250. Então agora está autorizado prosseguir para o 060. Para o 60, o Xanero 6250. Ok, o 390-20 Recife, decolando no 0 Pouca Caracaju, curva esquerda, 0935 é o controle, aguardando ainda o código transponder, o voo no 260. Posição é 08. O Xanaia 6250, prossiga para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 017, repostabilizado no ILS. 2017, depois para a estabilização, 2050 Xanaia. Tango Eco Mike Romeo, para o sequenciamento vai curvar à direita na proa 060, limitado pelo localizador. Tango Eco Mike Romeo, sob vetor, curve à direita, 060, limite localizador. 060, limitado pelo localizador, Eco Mike Romeo. O Sierra 2524, vetor para o sequenciamento, proa 240, direita 240, caso de falha após 20 milhas, reassume na proa de Duna. Ok, direita 240, caso de falha 20 milhas na proa de Duna. Tudo bem, não tem problema. Obrigado. Com dois, né, Dan? É 250, é posto avisado na LS. Vai reportar esse avisado, galera, 250. Eco Mike Romeo, prossiga para 2000 pés, ao tráfego número 2 na aproximação. Tráfego número 1 à sua direita, posição de 1 hora. Aeronave a 5 milhas, passando 4.500 pés em descida para 2000. É um. Airbus 320. Sente, estou enganando para 2000. Olha como é que rola. É como é que rola. Se condições, mantenha a presente velocidade até a posição dona. Tá bom. Solo. Eu... 3191, por gentileza, aprovada a saída, galeão. Um minuto. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Nível 050, chegada Mari. Alguma velocidade recomendada? A da carta 6250. Gente, dia. Obrigado. Controle Salvador Azul 4060. Boa tarde, informação Papá. Boa tarde, 4060 Azul. Desça para o nível 060, chegada Mari. 060, 4060. Por gentileza, é 380, Natael, curvando à direita, 5575-1935, controle. Só confirma a rota. Leda Bridge, Apresulo 10, SMAP e até Barbacena. Sierra 2524, prossiga para 2000 pés, ajuste no 017, aguarde último vetor para o localizador. 2000, aguardando o 6250. 6250, complete a aproximação, torre em 1186. 862, obrigado, daqui a pouco. 2524, redução para 1809-180. Como é que o Romeu pode voar a zona da presença? Era 2524, para o localizador esquerda, pro 140, 140. Esquerda 40, 1224. Guardião 07, reporte para o retorno para Salvador. Afirmativo, reportaram para o retorno, o Guardião 07. Oxené 6200, redução para 2109, 210. 2109, 6200. Mike Romeo, passou Duna, já estabilizado o localizador. É que Mike Romeo complete a aproximação, chame torre em 1186. 186, grato. Controle Salvador, é o trip 5220. Trip 5220, está no centro controle Salvador na frequência 19.35. Redução a critério, reporte estabilizado na LS. Positivo, então entendeu, descendo para 2000, reporte estabilizado, 6200. Afirmativo. Controle Salvador, trip 5220, informação para baixo. 5220, acione identificação, desça para o nível 070 na chegada Mare, o ajuste em Salvador 1097. Para o 70 chegada Mare, está voando direto Mare 1097, 5220. Que bravo, Oscar! Chama agora a torre em 118, decimal meia, para ingressar no circuito. 118, decimal meia, grato. Azul 4060, desça para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 097, reporte estabilizado na LS. 2000 no 097, informarei, 4060. TP 5220, desça para o nível 050. Comando 24, complete a aproximação e aguarde transferência. TP 5220, desça ao nível 050. Complete a aproximação, chame torre 1186. 4060, reduza para 210. Já está reduzindo, senhor, para 200, 4060. Controle, Guardião 07. Guardião 07, controle, prossiga. Poderia confirmar a altimetria do Guardião 07 no momento aí, o que é que o controle recebe? Recebo no 1000 pés e o ajuste em Salvador no 017. Muito grato. Usado ITAP 5220 e desça para o 050, 50. Para o 50, direto ITAP 5220. Siga Charlie Foxtrot Juliet. Mativos, ou seja, o senhor está a 20 milhas para ingressar a terminal Salvador. O controle Ilhéu solicitou que eu chamasse o controle Salvador. Copiado, mantenha o 095, ingresse nos corredores visuais de Salvador e reporte para iniciar a descida. Afirmativo, autorizado para o Edmari e confirma o nível desejado. Para o 090 para o Edmari.